casais e desilusões. Carência de amor nos corações. O ódio impera na face da terra. Vejo a fome em toda parte, guerras sem final. O homem até parece irracional. Verbo amar, o verbo que conhece.